Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. É um desafio, aí. Ele aceitaste meu desafio. Isto. Está aqui agora para o desmascarar. Aqui. Entra. Suposto filho do capeta. Suposto filho do capeta. Eu gostaria que você me provasse que tu... Cara, já entrou em grande estilo, né? Aí, velho. É. Putaria, bicho. Acaba isso tá aqui, macho. Eu fiz merda agora. Tava conversando com o Neto aqui, tá? O cara é tanto todo de terror. Essa bosta aqui é pra ser usada em podcast. É isso, mano. O Manel aí, bicho, veio disfarçado de monstro, né? Todo monstruoso, sabe? Putaria, mas eu tava falando a com o Neto ali, mano. Ei, mas esse flash aqui desse celular aqui. O bicho é muito forte, mano. Vou é apagar aqui, porque senão eu fico cego aqui, mano. Cadê a minha máscara de Halloween, mano? Botar aqui doida, a pizzaria, mano. Aqui na boca, na cabeça. Vigia, Manel vai vir fantasiado de pizzaria, mano. Deixa eu fazer aqui botar aqui a minha fantasia aqui. Neto, o Joel aí pelo menos deu uma boa ideia, o cara botar aquelas máscaras, aquele negócio assim, ó. Aí, mano, tu vai derrubar. Vixe, o Joel passado de PC, ó. Vixe, o Joel veio de PC, mano. Tô vindo aqui de PC aqui, ó. Agora sim o cara tá no clima do Halloween, né, mano? Por quê, né? Porque o PC, mano, na verdade, mano, o PC era pra estar participando desse programa aqui, mano. Por quê, mano? Esse PC, bicho, quando ele... vive o Halloween toda semana, né? É, mano, toda vida que ele vai lá pro interior, mano, da avó dele, ele volta dizendo que viu demônio, espírito, não sei lá o que. O bicho vem cheio dessas putarias, mano. Aí fica aí de lado, tá aí, fica programa. De lado, fica de lado, Joel, pra gente ver aí, ó. Vixe. Mano. E o olho do bicho ainda se mexeu pro outro lado, tu viu aí? Quando ele ficou de banco. Aí, ó, não. Pra quem tá escutando pelo MP3, agora é uma bosta, né, mano? Porque o cara nem tá vendo essas marmotas andando aqui. Joel tá disfarçado de PC, o Manel tá com uma máscara de monstro aí no programa. Oi, o olho do bicho. Mais aí, um motivo pro cara dar uma conferida no YouTube da gente, né? Não, e ainda tem zoado o bichinho aqui, mano. Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu preparar aqui. Ele tá fazendo esquentazão pra... Ei, mano, aí, será que essa programa, tua, né, máscara aí serve como máscara pro cara entrar dentro do ônibus, hein? Acho e não deixa serve, de ser uma barreira, né? É mesmo, né? É uma máscara mais elitizada, né? É elitizada. Aí, ó. Caralho. Olha só, a gente vai pedir primeiro, né, pra você se inscrever aqui nesse canal, né, porque até o fim do programa, né, pode acontecer qualquer coisa. Então já... Hoje o cara tá mexendo com forças desconhecidas, né, então... É. Porque aí o cara, né, já garante ali a inscrição no programa, né, e tal. Nossa, ativa o sininho já. E já segue a gente também, mano, lá no Instagram e no Twitter, né? Que é pra, né, pra depois do programa vocês saberem, né, se vocês verem se a gente tá bem ou não, né? Porque... Esse programa aí, o cara já vai com medo ali de fazer o programa. Então já acessa aí, @azileitor aqui, ó. @azileitor e @azileitor no Twitter. Tá escrito aí embaixo, ó. Pois é. Então... Na verdade não está, né? Na verdade tá, né? Apareceu agora aí. Mas já se inscreve E também a gente tem que falar dos superchatzão aí também, né? Pra galera aí fazer as doações aí dos superchats, que a gente lê os comentários na hora, né? Se o cara quiser mandar a história dele aí, né? Só mandar um superchatzão aí pra gente. O cara que já recebeu o salário, né? Tá com o superchat aí. Exatamente. Prioridade aí. O cara pode passar até no cartão, mãe. 12 vezes aí o superchat aí. Aí, mano. Tem essa opção aí, olha aí. Ué, doido, hein? Melhor do que referência ao PC, Pedro Vitor. Uso indevido de imagem do PC. Cadê o famoso encosto do PC? Famoso encosto do PC. Dizendo que a máscara do Manel tá melhor do que a do Joel. Máscara, zona de elite. Manel disfarçado de bebum. Gabriel Souza. Totem Tower que te deu essa máscara, Joel. Aí dentro. Na festa de Halloween do ano passado. Putaria. Pilantra. Sledgehammer. Se o Thiago Batman usa calcinha na boca como máscara e ninguém fala nada, não é da máscara do Joel que vão encasquetar. Olha aí, a verdade aparecendo aí, mano. É, mano, mas um cara que usa calcinha na cabeça como máscara, Manel, qual é a fantasia dele? Como é, mano? Peraí que eu não ouvi, não. Manel ouviu a palavra calcinha e chega, ficou se tremendo. É, mano, esse aí não era o apelido... Manel, o bicho fica todo ocioso, e quando ele ouve determinadas palavras, esse bicho tem lampejos de atenção, né? O apelido ali do Isaías, né, que era calcinha, não, macho, ali. Calcinha, tá aí. Era um dos apelidos que o Isaías mesmo gostava, mano. Me lembro que quem chamava o Isaías de calcinha direto era o Marquinho ali. O Isaías ficava... E o Jim, né, também. Calcinha. O Jim também. Putaria. Inclusive, mano, a galera que é do grupo de WhatsApp aí do Asila, mano. Foi revelado denúncia, hein? Denúncias aqui. Denúncia aí, a música da denúncia. Denúncia, a música da denúncia. Eita, pô. Denúncia nos sites, aliás, no WhatsApp, né? Denúncia aí no WhatsApp aí do Asila. Foi revelada a identidade do Isaías, ó. Eita, foi não? Revelaram, mano, lá no grupo do WhatsApp a identidade do Isaías aí. Sabia não, mano? Revelaram. Eu não acredito. Botaram a foto dele lá e tudo, mano. Eu achei invocado, mano, que os caras, na hora que revelaram a identidade do Isaías no grupo, os caras pensaram que era um personagem fictício, que o Isaías não existia e tal. Uma página. É. Uma página inventada, né? Com a foto de outra pessoa, né? E tal. Aí disse, não, mano, Isaías mesmo. Tá aí o nome aí, ó. Isaías. Aí. Os caras olhando a foto dele. Porra! Pensei que o Isaías fosse mais magro, não sei o quê. Ó, o doido. Ó, o joelhão, né? Isso aí. Isso é um preconceito. Porque o cara pensa que os assaltantes modernos têm que ser fitness, né? Pra correr, pular os muros aí. Mas o Isaías prova que, independente do peso, o cara pode fazer trambiques com sucesso. Independente do peso. Agora vamos lá, menino. Medos e assombrações. Vamos começar com os medos, né, mano? Os medos ali, né, que... O medo, na verdade, é um mecanismo de defesa, né, do ser humano. É, acho que não devia nem ser... Não devia nem ser considerado mecanismo de defesa, porque o cara, quando tá com medo, mano, o cara fica todo lesazão, mano. O cara fica todo com um bauralzão, com as pernas tremendo lá, mas teve uma vez, mano. Que eu trabalhava ali na BR-116 ali, né? Aí a empresa zona lá, né, e tal. Aí... era uma empresa... era uma marcenaria zona lá, né, e tal. Aí os caras... Aí eu ia pegar o ônibus, mano, que era lá na Avenida Zona, né, na BR Zona ali. Aí tinha que esperar o ônibus 6 horas da noite, macho, assim, no, na BR, aí, macho, não tinha ninguém, macho, assim, na rua, macho. Aí eu olhei, assim, lá pro fundo, assim, da rua, macho. Aí olhei, assim, pro lado que vem o ônibus, aí não, nada do ônibus aparecer, né? Nem um rastro de luz, aquele assim. Aquele ventozão frio, né, passando e tal. Aí, de repente, macho, eu olho, assim, pra trás, aí vejo uma sombra vindo de bicicleta na minha direção, macho. Aí, puta que pariu, macho. Puta merda, é agora. É agora que... É agora que o cara vai perder tudo agora, menino. Não vem ônibus, vem só a bicicleta, a bikezona, né? Ei, cara, com dois caras em cima. Só um parênteses, mano. O Joel começou a contar a história dele, mano. Eu pensei que, sei lá, ia ser uma assombração, algum vulto. Aí, do nada, é dois caras numa moto. Aí... Porque quando, né, quando o Joel percebeu, era só a bike andando sozinha, né, Joel? Aí, mancho, o cara, a sombrazona lá andando, né, vindo na minha direção. Puta merda, não posso nem correr, mano. Não tem ninguém mesmo do outro lado. Aí eu fiquei, não, mas seja o que Deus quiser, né, agora. O cara, tá bem pertinho. Rápido, o pessoal, né? Orar, né? O cara... Aí, mas... Quando o cara passa do meu lado assim, mano, na bicicleta, ele também, mano, do mesmo jeito que eu tava, mano, o cara branquinho, mas... Aí ele olhou assim, passou por mim e disse, aí, mano, tu tá aí sozinha, é foda, né? É, mas... Caralho, tu é doido. Joel mal encarado, que só uma porra, mas com volume na cintura. O cara pensando que ia perder a bicicleta. Bem, eu fico imaginando, mano, porque eu tava na minha mente, eu, puta merda, agora eu me lasquei todinho, mano. Aí eu imagino o ponto de vista dele, né? Do cara da bike. O cara da bike pensando assim, puta merda, agora que eu vou morrer, mano. Aquele cara tá me esperando na skin. Putaria, viu, mano? Rapaz, algo parecido, viu, mano? Essas putarias aí. Por quê, mano? Putaria que mulher, mano. Mulher nessas horas aí, mano, parece que elas estão em outro planeta, viu, mano? Elas não percebem o perigo, não, viu? É doido. Acho que era uma das. Acho que era a minha primeira namorada. Eu tava indo com ela comprar não sei o quê. Ali na rua. Depois da tua casa ali, Joel. Lá na frente da. Onde vende os carros ali. Qual o nome do negócio? A JM. Perigoso que é só uma porra ali. JM, né? Aí. Na rua do cheiro. É onde. É onde o pai do Joel comprou um carro usou branco. Aí lá vai eu, ó. Quando eu chego por ali, macho, ali dobrando, tem uma rua zona sinistrona ali. É uma bocada ali. É, tem uma boca zona de fumo ali doideira. Aí eu, vixe, aí lá estava eu indo com ela, quando os melhinhos dizão na bike, ó. E ela, meu, toda olhando pro céu, é a minha filha, presta atenção. Aí, cadê? O que foi, menino? Aí eu, os malas ali, ó, mas tem lá, vim eles. Aí nós assim, ela, ai meu Deus, eu perdi meu celular, meu Deus, eu perdi meu celular. Repetindo 10 mil vezes, aí eu, tchacá, mano, se eles vierem aqui, eu quebro eles no meio. A namorada do Manel sabia o namorado que tinha, né? Se os caras encostassem, ia levar só tudo ali da mulher. Não, e na hora que a namorada, os caras chegaram perto, né? Aí a namorada do Manel pensando, agora eu tô salvo. Aí ela olha assim pro lado, não é, Manel? Aí só o nada assim, mano. Não tem Aí os cabas passaram reto, mano. Era gente boa, mano. Gente boa. Ei, mano, tu vai pro inferno por causa disso aí, né? Mas era dois caras trabalhadores e tu julgando que os caras eram bandidos, né? Pois é. O cara era mó limpeza, mano. Porque eu tava dando uma pesquisada, mas, sobre esse negócio de tipos de medos, né? Aí eu tava olhando aqui uma matéria aqui no minhavida.com.br. É, mano, site sem credibilidade nenhuma, mano. Zero crédito, né? Aí, medos mais comuns, né? Medos comuns. Eu tava vendo outra matéria aqui que era de outro site aqui que era mais confiável aqui. Desse site aí, medos comuns, ó. Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de falar em público, medo de altura, medo de água. Quem é que tem medo de água, mano? Acho, na minha vida eu nunca vi. Mano, eles não gostam de tomar banho, mano. Adolescente e idoso, mano, é a maior briga pra tomar banho, mano. Pode prestar atenção aí, esses bichos têm medo de água. Medo de voar, medo de sangue, medo de escuro, medo de lugar fechado. Macho, agora eu vou te contar assim, mano. Meu irmão, o Manel, ele conhece ele, né? O meu irmão ali, que ele é fortão, né, e tal. Bombadão, né, e tudo. Macho, mas ele morre... Mandando. Ele morre de medo de sangue, mano. Sangue... Ixi, mas, teve também, uma ó. Vez, mano. Teve uma vez que medo ele... sangue, mano. A gente era adolescente, né, e tal. Ele devia ter uns 12, 13 anos. Eu tinha uns 17, 18. Aí ele se cortou, mano, com a faca, assim, no dedo, assim, mano. Ficou um cortezão doideira mesmo. Aí começou a sair sangue, mano. Sangue direto, mano. Sangue, sangue, sangue. Aí, meu Deus. Ui, eu vou morrer. Me segura aí. Olha que o cara eu... desmaiando. Me segura que eu vou morrer. Peraí. São medos distintos, então. Ele não tem medo de sangue. Ele tem medo de sangrar até morrer, né? E aí é... É os dois medos ao mesmo tempo, né, mano? Medo de sangue e medo de morrer ao mesmo tempo, né, mano? Mas, macho, saiu muito sangue, mano. Tu é doido, mano. Aí ele ficou branco, mano. Minha mãe chegou assim em casa, mano. Ele tava assim. O cara tava todo branco. Ele... Putaria, o irmão do Joel se esvai nisso aí, os caras lá só olhando. Aí ele já tava assim, deitado assim no sofá, mano, com os braços abertos assim, mano. Não, vou morrer. Aí minha mãe, que fome, ele branquinho já. Não, cortei meu dedo, aí Ave Maria, só lavar, não sei o que lá. Lavar. Putaria. Agora, um medo que eu tenho, mano, dessa lista aqui, um dos medos que eu tenho é de lugar fechado. Lugar fechado é foda, mano. É um medo que muita gente tem aí. Claustrofóbico, né? Eu nunca entendi esse negócio de medo de lugar fechado, mano. Não entendo, acho... não, isso aí. Lugar fechado, eu assim, acho que é porque... A gente é acostumado, mano, a pegar o ônibus de manhãzinha cedo ali lotado, mano. E o cara, desde a adolescência, ali perde o medo. O Manel aí que já andou algumas vezes no uniforme, 7 horas da manhã, mano. O cara que tem claustrofobia, mano, e besteira com caatinga, mano. O cara não vai trabalhar, não, mano. Oh, besteira com caatinga, ó. O negócio ali é violento. Putaria, mas... Tem muita gente que tem esse medo, mano, de lugar fechadinho, assim, medo de... Minha mãe tem medo de elevador, mano, de entrar em elevador, assim. Ela, não vou entrar em elevador, não. Prefiro ir de escada. Mas já aconteceu contigo de ficar trancado no elevador, que dá o prédio? Não, meu medo de elevador não tenho muito não, assim, né? Agora medo de... Ei, mano, eu não tenho medo de andar em elevador. Qual é o lugar fechado que tu vai entrar na vida que não serve o elevador, mano? Um medo que eu tenho parece é loucura, mano. Parece que o cara é doido. Um medo que eu tenho, mano, é do cara passar mal, ficar meio que... o cara tivesse morrido, né, e tal. Aí enterrarem o cara e o cara acordar dentro do cara. É, mas é. Eu pensei! Aí é trash demais aí, viu? Até cara, eu tenho esse medo aí, mano. E o que é que vocês andam fumando pra ter um medo? Tu acha que vai ser assim? É doido, né? A mulher medo, do Joel chega em casa e esse bicho tá esticado lá no chão aí. Bicho! Morreu! O João morreu! Pode comprar logo o caixa. Pode enterrar, né? Vamos comprar aqui o caixão e fazer o velório na sala, né? A mãe do João, não precisa de médico, não precisa não. Ali o seguro tá no meu nome, vamos deixar cara... assim mesmo e adiantar o seguro. O cara respirando ainda. O cara respirando ainda. Não, pode botar no caixão que aí já era. Já. Não, enterra ali no quintal, ali tá bom, né? Pronto. Putaria, viu, macho? Até doido, não, mano. Eu sempre fiquei pensando, mano, nesse negócio, mano. E se o cara fosse enterrado vivo, mano? Como é que o cara ia fazer? Porque eu já vi, mano, documentário e vídeo de como, se o cara for enterrado vivo, como que o cara faz pra poder sair, né, mano? Aí os caras dizem que o cara ficar empurrando a areia pro fundo, assim, do caixão, né, e tal. O cara não se desesperar, né, e tal. Oh, o cara se desespera, eu... mano. O cara dentro o cara do caixão. É errado, dentro... vivo. Ei, mano, é doido. Só pra aumentar o teu desespero, tu sabe que quando o cara é enterrado, a turma ainda bota uma mãozinha de cimento, né, ali. Eu vi, mas eu vi não, isso daí, mano. Dá pra um medozão doideira? É o cara sair com a cocota e o cartão não passar pra pagar a conta. Ei, mano. Esse aí é os medos aí, modernos, meu né? Meu amigo. Esse mas, aí eu já... é desesperador, mano. Eu um dos medos que eu tenho. O cartãozão no limite, meu amigo. Aí eu fiquei naquela. Vixe, agora, menino. Não sei um se vai passar. Um dos medos que eu tenho é... um dos medos que eu tenho aqui, mano. A minha esposa chega, né? Abre o quarto, a porta do quarto e diz assim, ó. Chegou! Aí vem com um papelzão assim, balançando. É o puta... Só a risada maléfica dela lá atrás, ó. Ela dá... Puta merda, mano. Ela dá é raiva, mano, de abrir a carta, mano. O boleto assim. O cara rabe puto, né? Putaria, é, meu. O medo do boleto ali, principalmente, mano. Porque assim, o pior medo do boleto é no caso do Joel, mano. Que é casado e tem filho, mano. Porque quando a mulher tem acesso ao cartão, o cara nunca sabe o que é que vai vir no boleto, né? Misterioso. E o que vier dentro daquele boleto ali, o cara tem que encarar, né? Ali já é sem jeito, né? A dívida que vem no boleto morreu. Ei, mano, um dos medos ali que é... Também deveria ser um dos medos primordiais ali, mano. É o medo do cara... O cara tá no banco 24 horas, né? Aí o cara aperta assim, aí, consultar saldo. Aí o cara já vai na atenção, né? Cara, puta merda, vi agora, mano. Quanto é que deve ter? Aí os caras do banco 24 horas são mala, mano. Porque assim, mano. Quando o cara bota a senha lá, mano, pra botar, consultar o saldo, a tela fica na tela de loading, né? Assim, mano. Carregando não sei o quê. Aí fica um tempinho ali carregando, mano, dando ali uma pausa dramática, mano, pro cara ficar ali com medo ali, mano, de ver ali o extrato do banco, mano. Tu é doido, bicho. É, agora medo, um mano. Medozinho que eu tenho, mano, toda vez que eu vou no caixa eletrônico, mas desse bicho engolir o dinheiro ali, ó, mano. Vixe, é mesmo. Não sei porquê, mano. Toda vez que eu vou tirar o dinheiro e tal naqueles caixas 24 horas, que a tampa demora um segundo a mais pra abrir, mano. O cara pensa logo, puta merda, mas enganchou o dinheiro aqui, mano. Já dá uma fisgada no coração do cara. É, mano, o cara já começa a suar meio frio, mano. Putaria, viu, mas... É, teve, mano, outra... agora barata zona, mano. Disse aqui, vixe, um medo que é extremamente real e perigoso, mano. É. Barata zona disse assim, e aquele medo de quando o cara tá no ônibus lotado, né, indo pro trabalho e tal, o cara tá no meio do caminho, de manhãzinha cedo, dentro do ônibus, e dá uma dor de barriga, zona violenta, mano, ali no carro, no cara. Aí é foda. Ei, macho, o pior desse medo aí é porque o cara vai dar aquela vontade de soltar o peito, entendeu? Aí, o cara, é, não sabe, cara, aí o cara não sabe se é peido ou se é o peido melequento, tá entendendo? Que é o que... Porque aí... Mera... Acaba com o dia do cara, né? Taria, Sidney Mello dizendo aqui, ó. Meu maior medo é soltar um peido na rua e não conferir se tem gente atrás. Não conferir, ó. E o cara dá aquela conferidazinha, né? Olhando pra trás assim pra ver se tem gente. Putaria, mano. É, esse aí é foda mesmo. Lucas Penteado. Já falaram do medo de estar doente de Covid? Tem gente que tá com esse medo constante aí, né? Porque os caras é direto fazendo medo, cara, mano. Ali nos sites, no Jornal Nacional, né, mano, e tal. Mas não, tu e o pegar o Covid tá dizendo é morte. Que o... Já é. O Covid tá voltando com tudo e dessa vez o bicho é mais sinistrão, né? Tu ouviu falar que ele tá voltando? É. Eu ouvi, mano. Ele disse que agora a segunda onda vai ser valendo, viu? A primeira foi só pra esquentar. Acho, mas o Manel, ele também tem esse medo aí que eu tenho aí de ficar... De morrer. Morrer e acordar no caixão aí. Você visto? Vocês aí é sério demais. É, meu cara, passar 7 dias no velório, sei lá como é, 12 horas, 4 horas, 7 horas, sei lá como é. O cara passa. Mas existem uns métodos aí, umas situações da medicina aí, do corpo humano, que ele fica por horas, mano, sem o coração bater, ou fica batendo bem devagarzinho, sei lá como é, que ninguém percebe. Aí o cara, o povo acha que você tá morto e não tá, mano. Pode enterrar. Já, né? Mas já ouvi história desse tipo, mano. Já ouvi. Tu tem que botar no testamento, mano, pra mulher só te enterrar depois de 3 dias ali, mano. Dá uma volta. Não, mas eu vou pedir pra me cremarem. É tudo escapatória. não tem chance de escapar, né? Não tem perigo. Putaria, mas... Quer dizer que o teu último ato nesse planeta é dar uma queimada, né? Bicho aí é arrombado mesmo, viu, mano? Queimar o ar, mano. Ai, Deus. Putaria. Manel, em rede nacional, dizendo o cara que... O cara tem que ser doador de órgão. Mas só a sua família pode saber, porque se você botar na carteirinha de habilitação lá, a galera faz tráfico dos seus órgãos, viu? Cuidado, viu, pessoal? Não sejam... Isso é um alerta. É a denúncia do Manel. Manel aí fazendo campanha contra a doação de órgãos, né? O bicho é não, humanitário. É pra ser doador o animal, sendo que só a família que pode saber. Entendeu? Ora, porra. Aí quer dizer que se tu morrer, quem tiver lá foi a tua vizinha, os caras, não era doador, não. Não, creme não, mas... não, mas não existe. Vai passar pela família, não existe isso. Ora, mas se tu tá dizendo que tu vai morrer e vão te enterrar vivo, mano, quem garante que vão perguntar pra tua família, nos teus desejos? Não, vão perguntar sim, tá doido? Eu sei assim, mano, que um dos medos primordiais... Existe esse negócio, né? Dos medos primordiais ali. Que eu tava vendo na matéria zona, né? Que desde a época dos homens das cavernas, né? Que existiam esses medos primordiais, né? O medo do fogo, medo da água, medo do escuro. É que o cara foi perdendo com o passar das gerações, né? Sendo que o medo do escuro ainda meio que continua, porque... Muita gente tem medo do escuro, né? Criança, principalmente, né? Tem medo de escuro, né? Aqueles medos ali. Agora, de... medo de escuro, mas às vezes é até uma parada irracional, mas o cara não deixa de ter, não, mano. É, mas porque. Aí ele tá negado. É porque é aquela coisa, né, mano? O medo. O cara tem medo do escuro, mano. Porque o cara tá num local que tá no breu total, né? Breuzão. Eu vou só um comentário aleatório aqui, mano. Botaram aqui o medo do Manel. Do fígado não aguentar, ó. Putaria. Aí, ó, Luiz Cláudio, manda um salve para Sobral aí, ó. Ei, Sobral, salve para vocês. De Sobral, eu ia muito aí, era muito legal. E é isso aí. Então, aí. O medo do cara que mora em Sobral é de sair de casa meio-dia e pegar fogo ao ar livre, né? Aí, mano, esse medo do escuro, mano, é porque o cara tem medo, mano. Porque é aquela coisa, né? O cara não tá enxergando nada. Ou, por exemplo, sabe o cara quem vai tem pra medo um... do escuro, tu? Ah, quem? Manel. Falar uma verdade. É verdade, verdade. Denúncia, mano. Quem, vai, denúncia. Quem tem medo de... Vixe, mas aí o pessoal não conhece. É o meu sobrinho, o André, ó. O André tem medo escuro, mano. É um medo doideiro. O cara, macho, eu já fui lá pro interior, mano. E quando os caras. Na casa do meu pai lá, né? Quando os caras, macho, fecham tudo, mano. Fechar a luz tudinha, mano. Fica breu, mano. É, no breuzão interior é... total, mano. O cara não enxerga nada, mano. Nada, mano. Tu olha pra um lado. Preto, tu olha pro outro lado, preto, tudo preto, mano. Aí tu começa a olhar acima e pensar, macho, eu tô cego, tô cego. Aí tu fica, mano, naquela, meio que naquela tensão assim, mano, do cara não enxergar nada, mano. Aí tem horas, mano, que eu tô lá no escuro lá, mano, e eu ligo o celular assim na minha cara, macho, assim, pra poder pelo menos ter um feixe de luz assim na minha cara. Na minha cara, não, mano, tô cego não, acho ainda bem, graças a Deus aí, não tô cego. Acho, mas tu é doido, mas o medo da escuridão é porque também tem esse negócio do cara ter medo de bicho, né, mano, também, porque esses bichos, né, bicho, ele consegue enxergar no escuro, né, gato... Sei lá, porco, né? Na penumbra, né? Não, mas vocês estão errados. Pra mim, o medo que dá do escuro, mano, tipo nessa situação aí do interior, mano, é só de alma mesmo. Porque medo de bicho, mano. Demônio, né? Bicho. Agora o cara tá no interiorzão, só tem mato, mano. O medo que faz é, sei lá, de repente passa uma alma toda de branco lá e tal, assim. Cara, toma. O PC, mano, o PC contou, mano, que quando ele foi pro interior da avó dele, geralmente os interiores aqui do Ceará são uns sobrados bem grandes, né? Aí como geralmente vai muita gente, o pessoal arma um bocado de rede, né? Fica deitado lá na varanda da casa e tal. Aí o PC disse que tava dormindo, né? Lá pra altas horas da madrugada, não sei o quê. Aí, igual como o João diz, mano, interior sem luz, só o breu de todo lado, as redes um perto da outra. O PC sente só um cutucadozinho na rede dele. O PC valente, né? O PC disse que abriu só um olho assim, né? Aí ele disse, mano, dizendo ele, né? Babão. Que era um espírito, mano. Uma velha, mano, toda vestida de branco, mano, balançando a rede dele, mano. Macho. O PC disse que deu uma arrupiada zona nas costas, mano, deu um pulo na rede, começou a gritar. Aí o pessoal ficou dizendo que o PC era louco, mas diz o PC que uma criança lá disse que viu essa velha também. Ixi, era a tia do PC, os caras passando aqui. A putaria, mas lá no interior, mano. No interior lá do meu pai, mano. A gente foi lá uma vez, né? Uma das primeiras vezes que a gente foi, né? A gente tava lá, né, aí fecharam tudo pra ir dormir, né, aí tudo escuro lá, aí tava só a luz lá da cozinha, lá do final aberta, né, aí a gente escuta só aquela balançada assim na porta, assim, Aí a gente, vixe, mano. Eu demônio. A minha mãe, né, dizendo. O demônio Joel não passava nem Wi-Fi ou na hora. Aí de repente, mas a gente só escuta a voz assim, mano. Rapaz, já bloga essa porta aí. Era o meu pai. Lá do lado de fora. Abre essa porta aí. Abre essa porta, o cara era o demônio. O Joel lá no meio da sala perguntando: ah, é você, Satanás? É o pai de João, puto, outro lado. Bora, rapaz. O pai do Joel dá um bicudo ali na porta daqui pra ali, viu, bicho? Putaria. O pai do Joel ali no relento de camiseta, morrendo de medo de pegar uma pneumonia e os caras frescando dentro de casa. Vixe, agora esse medo aqui do Koala é um dos medos reais, viu, mano, da humanidade aí. Manel chega a estremer todinho, Manel. O medo de conta de luz. Todo mês o cara tem esse daí, né? Essa tensão aí, né? Na semana ali de chegar. E tem um outro medo que... Eita, agora o Manel vai estremer todinho, mano. Esse aí é um dos mais pesados, mas se não for o mais pesado. O medo do resultado da gravidez, Manel. Meu amigo. Chega... Chega, o cara vai tirando ali o porque vem numa caixinha, né, o teste ali de gravidez. Chega, o cara vem tirando, o cara vem tirando meio devagarzinho assim, mano. Eita, menino. Ximaria. Eu passei por isso aí mês passado, mano. Esse aí é aquela que falta o chão, viu, mano? Quando o cara recebe a notícia. Passei por esse medo aí mês passado e provavelmente eu já estou nesse de novo. O Thiago Baldão, mano, disse aqui, mano, o medo de abdução era foda na infância. Eu pivete assistindo filmes de ET na televisão e ia dormir com os olhos vidrados, mano. Macho, se eu te disser, mano, que várias vezes, mano, várias vezes... Eu já tive sonho com ETs, mano, aparecendo, mano. Aquele ETzinho pequenininho, cinza, da cabeça. Olha aí, mano. Descendo da nave, assim. O ET Bilu, velho. Pedindo pra conhecimento Grace, ali. Aí eu ficava morrendo de medo, mano. Não conseguia me mexer no sonho direito. Mano. É doido. Me dá meu celular. Ali, tá ali. Ah, eu sei que teve uma vez, mano, quando eu era adolescente, que eu assisti aquele programa Linha Direta, tu se lembra que era um programazão policial? Linha Direta. Pauleira, né? Aí, mas teve um programa desse Linha Direta, mano, que foi especial só de negócio de abdução, mano. Mas eles fizeram, mano, umas caracterizações tão reais, mano. Eu não consegui dormir de noite, não, mano. Porque eles disseram, não, os ETs, eles abduzem os caras por luz. Aí o cara deitado assim, mano, qualquer luzinha que o cara viu, o cara vai ficar morrendo de medo ali, mano, pensando que era os ETs chegando. É a minha vez, né, cara? Vixe, Maria. É a minha vez. Putaria, mano. Tiago Guadão, o ET dos sinais era foda. Esses ET aí, eu acredito em ET, mas não... Ei, mano, o Gabriel Souza falou... Isso aí, menino. Vai lá, a camisa com a sua aqui voando na minha cabeça, ó. Olha a camisa aqui, ó. Possessão, mano, caralho. Oxi, mano, passou, aí. Deu pra ver aí. Cabeça. Demônio, isso, aí na casa do Manel, mano. Chama ele aí, Manel. Deu pra ver aí a camisa passando aqui? É, mano, vi um vulto preto aí a camisa, mano, voando. Agora falam aí, cara, mano. Eu sei que esse episódio aqui não é o episódio de ufologia, né? Que a gente ainda vai fazer o episódio de ufos, né? Deixa doido. Mas os caras falam, mano, que não tem aqueles momentos ali que... Às vezes o cara tá assim que dá aquele zumbido no ouvido do cara, né? A pressão que faz aquele... Tum no ouvido do cara. De vez em quando o cara sente isso daí, mano. Eu acho que é o upload, né? Eu acho que basicamente todo mundo já escutou, já teve isso daí, né? No ouvido. Aí dizem que isso daí, mas. Não, todo mundo não, mas todo mundo que já foi abduzido, né? Exatamente, porque os caras que foram abduzidos, eles dizem que eles implantam um chip, né, na cabeça do cara. Aí quando eles estão fazendo ali o upload do firmware do chip, do software ali do chip ali, né? Aí o cara ouve esse barulhinho aí de tum. É, mano. Então se o cara ouve esse barulhinho aí no ouvido... O Gabriel Souza, mano, até falou aqui, é outro programa que a gente tem que fazer um especial só sobre ele, mano. É sobre essa Operação Prato, mano. Vocês já viram isso aí? Essa daí é sinistra, viu, mano? Macho, Operação Prato, dá um programa só pra ele, mano. Macho, tem uns relatos, mano, interessantíssimos. Quem? Operação Prato, mano. Já ouviu falar disso aí, Manel? Só um filme? O Manel todo dia vê essa Operação Prato em casa, né? É o nome pratozão do restaurante, de pedreiro. Aí o Manel ali detona o prato todinho. Aí, mancha, a gente ainda vai fazer um episódio sobre ufologia, né, pra contar ali. Aliás, tem que ter um sobre esse daí do Operação Prato. Vocês já ficaram com medo de alguma coisa, de algum barulho na cozinha, aí quando foram ver, era um rato? Ixi. Aconteceu comigo isso aí, ó. É isso, mano, tu mora num apartamento no quarto andar e dá rato, mano. Não é aqui não, é lá em casa, há 1000 anos atrás, quando era pivete. Acho, um barulho. Meu pai tava ainda. Era. Tava lá na sala. Aí a zoada zona. Aí o diabo é isso aí. Aí eu fui beber água. Aí o pai. Ei, pai, pega água ali pra mim. Ô, rapaz, pra você. Ele tá aleijado, né? Ele tá com as pernas aí, suas pernas tá bem boazinhas, pra você. O pai tá ocupado. Aí eu, não, mas tá tendo uma zoada lá muito louca ali. O Fagner Cruz tá dizendo aqui, mano, que era um rato baterista. Que tava lá no cu. O rato fica fazendo o rato nas panelas, né? Aí eu, não, mas tá uma zoada, uma doideira ali na cozinha. Mas não tá ouvindo, não? Aí, não, mas isso aí não é nada, não. Pode ir. Quando pode você ir. Pisar na cozinha, ele sai correndo. Aí o que é que vai sair correndo? Ah, que for que seja. Aí quando eu fui chegando lá, é o jeito, o cara tem que ir. Quando o cara chega lá... Só o ratuzão passando de um lado pro outro, ó, mano. Eu vi Maria, mano. Parece um gato, bicho. O pior, mano, é que eles vêm passando assim, mas e parece é um cachorro andando, mano. Eles dão aquela arrancada assim, né? Porque eles estão assim parados, né? Comendo queijo. Aí de repente eles dão aquela arrancada de uma vez, mano. Que faz só aquele barulho no chão assim. Que é só o. Aí eles ficam parados, aí começam a andar de uma vez, mas isso é doido. É, mano, rato. Os bichos são doideira, aí, mano. É, as histórias de matar rato lá em casa é sempre uma putaria, mano. É doideira. Putaria. Mas não está neste cast. Ainda vai ter o cast de. Tem também um cast só aventuras do Manel matando ratos, né? Como é o nome daquele conto, mano? Aquela fábula, mano, do encantador de ratos. Como é o nome daquele bicho? É o. Flautista lá. Flautista, como é, mano? Flautista não sei o que lá, sei lá. É esse bicho aí, mano. O nome do programa vai ser isso aí, mano. O cara bota um pau na boca do Manel e para a capa do programa. Pau na boca. Pau o quê, mano? Sai daí, mano. Cantando os ratos. Conversa feia. Tiago Bodão, ó, o flautista de Hamelin. Aí, mano, o bicho ainda é... É, mano. Dinamarquês, né? É o Manel Hamelin. Putaria. Acho mais assim, mano. O outro medo ali que tem, né? Que é um dos primordiais ali, mano. O medo do demônio, né? Dos demônios. Demônio. Macho, eu já falei isso daqui, velho. Mas é massa o cara falar de novo. Porque às vezes. Isso aí mescla duas coisas, né? Medo de forças sobrenaturais e medo de escuro ao mesmo tempo, né? Porque durante vários anos, macho, ali eu fechava a porta. Não, o cara acordava ali com sede, né? O cara tinha que ir lá na cozinha pra beber água. Tudo escuro, né? Aí o cara ia ligando as luzes tudinha, né? Ligar a luz do quarto, aí a da sala, aí a da cozinha, fazendo aquele rastro de luz, assim, na casa. Aí, mas o cara tinha que voltar, mano, apagando as luzes tudinha, mano. Aí o cara vinha correndo voado, mas da cozinha, mano, apagando as luzes, mano, com medo do demônio correndo atrás do cara. Eva, uma coisa que eu nunca entendi, mano, é a lógica desse medo dos caras, mano. Porque o cara pensa assim, mano, o demônio, teoricamente, uma entidade poderosíssima. Não, bicho, é o demônio e tal, o senhor do inferno, o cara pode tocar o terror. Aí do nada, mano, o demônio diz assim, rapaz, mano, acho que eu vou passar a noite aqui na cozinha do Joel, que vai que ele aparece, né? Mas deve ter. O demônio lá sentado na bancada e tá de porra, o João não aparece, o bicho ligando as torneiras, né? Pra ver se dá vontade do João mijar. E bicho, lá vem o Joel, olha o escondei aqui detrás da porta. Aí ele todo. O cara correndo. O pior é isso daí, né, mano? Porque o cara. O cara é ele, né? O cara contra um demôniozão sobrenatural. Aí o cara acha que ele vai ganhar na carreira, né, do cara. O bicho tem não, asa, poder. Dia, né? Outro dia lá no inferno, a mulher do demônio, porra, passou a noite fora de novo, né? Deu um sustozão federal ali no Joel, não me arrependa ali. O bicho é... Mas com certeza, mano, deve ter algum grupo, porque tem a legião dos demônios, né? Com certeza, mano, deve ter esse grupinho aí, mano, que fica na cozinha. Isso são quantas legiões de demônios? Deixa eu ver aqui, peraí. Quantidade... Hoje o Joel não dorme mais. Quantidade, quantas demônios existem em uma legião? Deixa eu ver... O Joel não vai dormir hoje não, viu? Já vão mandando as mensagens aí, viu? De salves aí, porque a gente vai ler aí as mensagens de vocês aí. Na Bíblia... Que o Joel já tá ficando aterrorizado. Aí, ó. Na Bíblia, a palavra legião aparece no Segundo Testamento, ou no Novo Testamento. Eita! Para se referir-se a demônios. A palavra legião é uma designação da maior divisão do exército romano? Que diabo é isso, mano? Não é do inferno, não. Não, eu já ia dizer, legião é só se refere a demônio, né? Acho que não é não, mano. Ah, acho que não. É não, mas não tem um bairro ali da locadora do Tony, mano. Era a legião ali. Vixe, aí, ó. Conta-se com aproximadamente 6.666 soldados. Olha o número... Dentre eles a infantaria. Esse número aí foi armado, hein? É porque deve ter morrido algum, né? Aí completou ali, descompletou ali a legião, né? Os caras abriram um concurso público, né? Deles. Ah, mas abre aí, mano, porque falta. Abriu vaga aqui, mano, pra nós aqui. Só aí o demônio montando um exército, é o sargento demônio. Não, demônio. Quantos caras a gente bota ali, esse bicho, mano? 666. Porra, mano, tu tem 666, caralho. Não, mas abri aí só 30 aí, mano. A galera já tá estudando ali no cursinho, né? Ei, mano, mas quando eu era pivete, eu tinha medo daquele filme do Exorcista, viu, doido? Eu não conseguia assistir, não. O cão, mano. Eu conseguia assistir muito filme, mas aquele ali eu não conseguia, não. É muito bom. Qual é? A matéria diz assim, mano, eu ainda, ó. São dentre 6.666, né? Dentre eles, soldados, cavalaria, tropas auxiliares e serviços especiais, né? Deve ser aquela galera que trabalha na agora cozinha, eu pensei, né? Já pensou lá na casa do Joel entrar o da cavalaria com o cavalo e tudo dentro da cozinha, né? Mas não, eles vêm voando, né? Aí foi o demônio das forças especiais, o bicho tipo Snake, o demôniozão todo stealth ali. Chamar a gente da CIA, né? Então... É, mano. Putaria, viu, mano? Acho agora é muito, ei, tá Manel, muito pouco, então, mancha. Estão perguntando aqui, mano. Se em 2021 abrir de novo concurso pro Exército do Demônio, mano, tu vai se inscrever. Macho, mas é muito pouco, mancha. As legiões aqui de demônio, 6.666. Não, o jeito do Joel, não, mas é muito pouco. Era pra ter mais, ó. Macho, quanto é que deve ser a contingência ali do Exército Americano? Vamos ver aqui. Exército Americano. Vamos ver vou aqui. Vou pegar um pedaço de pizza ali que vocês estão de putaria. Peraí, mano. Peraí, mano. Peraí. Agora é um pouquinho. Aí, ó. Exército dos Estados Unidos. Efetivo. 476 mil militares ativos. A Legião de Demônios tem 6 mil, mas é bem isso, mano. É, mas eu ainda caso 100 nos demônios, viu, mano? Esses bichos são treinados ali. Vamos ver quanto é que é o Exército Brasileiro aqui. Exército... Ei, vamos dar um alô aí, ó. Para a mãe Dona Antônia de Paramoti, Ceará. A mãe aí, de rapaz. Dona Antônia zona aí, né? Clássica Dona Antônia. Aí, Dona... de Paramoti. Abraço pra Dona Antônia aí e tal. Assiste o programa, nasce... né? Sempre. Quem nasce em Paramoti é o quê? Paramontieiro, né? Paramontiense. Paramontado. Paramontiense. Inclusive, eu visitei a estrada que passa em frente à estrada que dá em Paramoti, hein? É aí, muito ó, boa a estrada. Valeu. História. Contingente. Pai, viu, meu passo em frente. Efetivo do Exército Patriótico Brasileiro. 218 mil militares ativos. Aí, é macho, não, esses bichos podem vir, mano, direto, mano. É muita gente, mancha, ali, mano, pra lutar ali com... Ah, mas a diferença é porque o demônio ali tem poderes, né, e tal. Pode soltar não, bolas pode... de fogo, né? Pode ser... Bola de fogo, né? Pode ser um trilhão, macho. Não vai dar conta, mano, porque esses bichos aí... Tem lança, né, mano? Lança. Não, os caras têm metralhador. Podem, e aí? Eles podem quebrar as armas sem nem precisar fazer nada. Pode controlar os homens pra eles se matarem. Aí, aí. Agora, um medo ali que os demônios com certeza têm é o medo do Congresso Nacional Brasileiro. Aí os demônios têm medo, viu? Nem o demônio quer entrar lá, viu? É de nama, aí é raia demais, mas aí pegou pesado. Contra o exército a gente ainda dá um pau ali, com bola de fogo, com chicotada de espinho, sei lá. Raiupen. Mas no congresso ali não dá não, viu? Aí não tem como. Putaria, viu, bicho? Vamos ver aqui, ó. Mensagens da galera aqui agora, ó. As legiões do mal. A galera tá doida aqui nos comentários. As mais de 1.000 legiões do mal. Lá na os minha casa. Os caras ficaram muito doidos, ó. Leben Ribeiro, lá na minha casa a gente ouvia uma bila correndo no andar de cima. Vixe Maria. Ué, macho, uma agora bila, uma coisa que dá. Uma coisa que dava medo, mano. Dá medo ainda, né? Que os bichos não morreram ali. É, o gato, mano, tá no cio em cima da casa miando. Ué, doido, mano, que ele fica... Fica dando umas voadas, zona doideira, mano. É doido, lá, doido. Mano. É doido, ei, dá medo, mano. O pior, mano, é o primeiro miado, mano, que o cara não espera, mano. O cara tá aqui de noite, normal, no escuro. O bicho tá um miadozão, o cara se treme todinho. É, mano. Aquele miadozão. Vixe Maria, mano. Bicho, tá doido, eita, pô. É a primeira imitação do Joel que ficou boa, mas faz o gato no cio, mano. Tu é doido, idêntica. O cara devia gravar, mas pra botar de toque do WhatsApp ali, quando chega essas pessoas. Putaria, gato sinistro ali. Gabriel a Souza. Minha cara. Gabriel Souza abriu um concurso pra ser o Toninho do Diabo. Esse bicho era putaria demais, mas ele se candidatou a vereador, né, uma vez. É outro programa que tinha que ter, mano. A biografia do Toninho do Diabo. O cara foi injustiçado ali, o bicho era massa. Né? É, mas aquele Zé do Caixão morreu daqui do Brasil, que tinha umas unhas bem grandão, né? É o quê, mano? Ah, o Zé do Caixão, que tinha a unha bem grandona, que dava as voltas assim, as unhas do cara. Luan Vieira disse aqui, ó. Um demônio rebolar a mão deve tocar fogo no exército todinho, e o Joel dizendo que é pouco. Um demônio só. É isso aí, né? Já vamos embora, Manel. Vamos embora, já deu o horário. O Fagner dizendo papocô faz tempo. Putaria. Simbora, né, Manel? Vamos embora aí. Ah, minha esposa tá falando aqui, ó, que eu não gosto de espelhos, mano. Esse negócio de espelho. Toda vida que tem algum espelho virado pra mim. Será, né? Espelho ele ficando triste. Toda vida que eu tô de frente pro espelho, mano, eu viro o espelho pro outro lado, mano. Não, o negócio de espelho aqui não, mano. E tal. Aí ela queria comprar um guarda-roupa de portas de correr com espelho, ó, com espelho em todas as portas. Tu é doido, né? Esse é o espelho aí, não sei o quê. O cara faz quebrar esses bichos. Mas tem gente, eu acho que vocês sabem agora. Porque o Joel é o mestre da baliza, né? O bicho farra ali sem olhar pelo retrovisor. Putaria, mas tem essa cena no filme, na película, chamada Constantine, do Keanu Reeves, né? Que tem aquela cena do gatozão, que ele fica segurando o gato assim, pra tipo hipnotizar a mulher, né? E tal. Aí o gatozão fica com o olhozão. É. O gatozão fica com o olho arregaladozão assim, vixe mesmo, agora ai. Aí os caras botam um espelho assim em cima da mulher, aí o demônio entra pelo espelho assim, né, por cima. Aquela cena zona doideira ali do Constantine. Que filme é esse, mano? Constantine, mano, do Keanu Reeves. Ah, sim. Que aquele eles botam que eles espelho, entram numa cabine telefônica. É, mano, mas esse Constantine aí é um dos melhores filmes do planeta, viu? É massa. Do filme. Planeta? Eu não sabia nem que era um filme, mano. Não, eu não tinha ouvido, mano. Mas é massa esse filme aí. Inclusive, aí, parece que vai ter um remake dele, né? É, mas não vai ser com o Keanu Reeves. Aí é mó paia, né, Manel? É, não presta mais, não. É. Presta mais não, é, Manel? Mó paia, Manel. Aí não dá, né? Ei, outra coisa. Sabe quem é que tem medo aqui? De espelho de frente pra cama? Ixi, aí eu não boto, não. Eu não boto, não. Espelho de frente pra cama. A minha mulher tem medo. O cara diz que não gosta, meu, de espelho de frente pra cama, mas aí o cara bota uma televisão de frente pra cama que reflete as coisas quando ela tá desligada. Ei, mano. Não adianta nada. Mas se tua mulher tem medo de espelho próximo da cama, mano, como é que tu vivia num motel? Não, mamãe. O Manel agora bugou a mente do Manel. É só pra ir dormir. É, mano. O cara já vai se embora depois dessa. Não, é. Nossa, aí. Falou, é. Que putaria. Vamos embora. Vai ter live, Manel, aí do. Live vai, da vai. Twitch. Oi, então acessem aí embaixo. Primeiro link aí na descrição da live do Manel aí na Twitch. Vão lá porque. Macho, vocês têm que dar o like aqui nesse vídeo do Azila, porque assim, macho, o like, macho, ele ajuda a gente a, né, espalhar a palavra pra mais gente, né? Porque quando o cara dá o like... Ajuda o YouTube, né? Distribuir vídeo, tá? O YouTube entende que... O YouTube entende quando você dá o like no vídeo. Aí ele entende que você gostou, né? E começa a recomendar mais e deixa o vídeo mais relevante, né? Mais... Atinge mais gente, né? E tudo mais. Ah. Então já deixa o likezão aí. E o comentário aí embaixo também. Aí dê um like, um comentáriozão aí embaixo pra... Contando suas histórias aí de terror. Aí, galera. E quem tiver disponível aí com o Amazon Prime, pode fazer a inscrição do poder lá no canal da Amazon, viu? Exatamente, mano. Já dá uma... A galera não costuma ir, mas vão lá, mano, na Twitch lá do Manel, ali, mano, tem um link aí pra vocês se divertirem. É meio que uma extensão do programa aqui, né, Manel? A gente fica lá, né, frescando, né, tá? A gente dá uma frescada lá também, jogando algum jogo. Exatamente, a gente quer fazer isso daí, né, mano? A gente quer crescer ali com o canal, né, crescer ali as plataformas, né, conseguir mais seguidores ali pro Manel e pro Azila também, né, pra gente, né... Crescer com o canal. Enricar, né? Pagar pelo menos a conta de luz, pra não vou ficar no escuro. Exatamente. Essa risada aí do Manel foi daquelas que pra não chorar, né? O bicho tá... Risada real. Vamos embora, né? Até a próxima live. Cara, um abraço. Tipo de desespero ali. Falou, galera. Falou. Olá, galera. Valeu, vamos lá do Manel, hein? Vai pra live do Manel, hein? Tá abrindo aqui já, hein, negado? De onde tu veio? Eu vim da mais profundeza do inferno, já que nunca imagina que eu tenha vindo. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer, filho do Beelzebu. Eu sou das mais profundezas do inferno. Eu vou botar esse vídeo aí pra rolar aqui. Tá bom, tudo bem. O que tu viesse fazer aqui na Terra? Eu vim trazer desgraça, vim trazer os mal, trazer as coisas ruins, trazer problema pros outros. É problema. Tá bom, eu vim botar os filhos dos outros na maconha, espalha maconha. Tu és traficante, né? Eu não sou traficante, não. Põe os filhos dos outros na maconha, cheirar maconha, fumar cocaína, essas coisas, caótico. Mas maconha não se cheira e cocaína não se fuma. Ah, eu quero espalhar maldade. Eu sou os encostos, espalhar os encostos. Olha, meu filho, você já está me deixando nervoso. Me dê uma prova logo que tu és o filho do capeta. Aqui está meu dedo. Aqui está meu dedo. Quebre meu dedo com a força da tua mente. Quebre meu dedo. Não vou quebrar. Oh, não vou quebrar. Não vou quebrar porque não és o filho do capeta. Não vou quebrar. Se fosse o filho do capeta, ia quebrar meu dedo. Quebre meu dedo. Não vou quebrar teu dedo. Quebre meu dedo logo. Eu não vou quebrar. Não. Quebra agora meu dedo. Quebre. Filho da puta! Tu quebraste o dedo. Mas quebraste o dedo.